Nosso tema de hoje é o caminho de Jesus. A gente sempre cita, né, que ali no mural tem uma grade, então, com todos os temas das palestras do mês, nos dias da semana que elas vão acontecer. E hoje, então, é o caminho de Jesus. E tem até uma representação dele aqui, né? Uma das tantas como as quais a gente conhece. E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras dele. E acrescenta ainda: quem quiser ir ao Pai, terá de ir antes até mim. Então, para pelo menos a gente pensar, né, o que ele quer dizer com: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, quando surgiu, ele nos mostrou uma nova maneira de entender a Deus. O homem, até aquele período, compreendia Deus como um ser supremo, porém bastante rigoroso, bastante severo na aplicação das leis. Então, o homem mais temia do que aceitava e acreditava. E ele nos veio e nos mostrou um Deus amoroso, um Deus de oportunidades, que concede a todos nós, através das sucessivas reencarnações, que são, sim, oportunidades, uma chance da gente fugir daquele castigo eterno, daquele fogo do inferno, como nos falavam, da gente saber que nós temos, sim, a chance de fazer novamente, fazer de novo e até aprender. Então, nos mostra uma proposta de um Deus misericordioso, um Deus bom e um Deus justo acima de tudo, que concede a todos nós as mesmas chances, as mesmas oportunidades. E aqui, através do Evangelho, que nada mais é do que um livro que conta a história de Jesus, sobre a vida dele, sobre uma parte da vida dele, que é a parte que nos interessa a todos. Através aqui do Evangelho, ele nos dá, então, códigos de como traçar esse caminho que é a proposta, de como chegar até ele, para daí sim a gente poder chegar até Deus, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui no Evangelho, que fala então dessa vida dele, ele nos mostra como são as leis do universo, de forma bastante simples, de como todos nós estamos inseridos nessas leis, os fatos que nós fazemos, praticamos, e quais são os reflexos disso. Aqui ele nos mostra tudo isso. E ele nos diz mais que todas essas atitudes que são pregadas aqui, que são solicitadas a nós, elas não dependem de nenhum fato extraordinário na nossa vida, que muitas vezes a gente fica esperando que aconteça alguma coisa muito grandiosa, para daí sim ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Na verdade, essa proposta dele, ela está inserida em cada instante da nossa vida, em cada oportunidade que a gente tem, principalmente nos relacionamentos que a gente tem, através do nosso dia a dia, dos nossos contatos, das oportunidades que surgem, que muitas vezes a gente pede em oração, oportunidades que caem do céu, mas elas caem e a gente às vezes não percebe. Então, é bastante simples, a gente só precisa estar mais ligado, mais antenado, para poder perceber quando essas coisas estão realmente ocorrendo. Perceber as oportunidades que a vida vai nos demonstrando. E aqui ele nos diz que a experiência, então, na carne, que é que todos nós estamos, né, colocados, e a gente às vezes pergunta por quê, na verdade é uma viagem com um destino a chegar até a perfeição. Não chegaremos à perfeição vestindo esses corpos ou encarnações humanas, como se conhece, mas através da sucessiva depuração do Espírito. Chegaremos um dia, hoje para a gente parece bastante utópico até falar nisso, sobre a perfeição, vendo o quanto ainda a gente está distante disso. Mas esse é o caminho, e se a gente pensar, olhando para trás, o quanto a gente já evoluiu também, aí a gente tem a certeza de que realmente essa orientação ela é verdadeira. E nessa busca, então, dessa perfeição, dessa vida, a gente não tem como dizer quanto tempo isso vai levar, porque cada um de nós é um, cada um de nós tem as suas experiências e tem as suas atitudes, e através delas, é através do trabalho interior, da dedicação que a gente faz, é que a gente começa a fazer essa caminhada. Então, o tempo é proporcional à nossa vontade, à nossa dedicação, ao nosso trabalho. Ele está colocado sempre como nosso destino nas nossas mãos. E não que algo de extraordinário vá acontecer e vá nos trazer uma felicidade que a gente às vezes espera. Então, na verdade, é tudo trabalho e esforço. Então, o tempo e como também depende de cada um. Nesse caminho que nos leva até Deus, ou que a gente tenta caminhar até lá, surgem as religiões com o papel de nos ligar a Deus. Ela não nos leva e ela não faz nada, ela apenas tenta fazer uma mediação entre nós e essa divindade, da maneira como nós conhecemos ela. Existem várias religiões, muitas delas pregam coisas bastante diferentes umas das outras. Mas aí também cabe a cada um, de acordo com a sua vontade, com o seu entendimento, com a sua busca, se enquadrar em cada um desses preceitos. Na verdade, a gente poderia dizer que não existe uma certa, porque em cada uma delas tem pessoas que praticam coisas boas e pessoas que não praticam coisas boas. Então, não é a religião que é certa ou que é errada, mas é as nossas atitudes que vão nos colocar no caminho. Não existe o caminho determinado ali. E nessa questão da religião, a gente percebe também que não basta simplesmente a gente dizer que tem uma religião ou frequentar algum tipo delas. Porque o mais importante é o que a gente faz em cada momento do nosso dia, seja através dos nossos pensamentos ou das nossas atitudes. Então, individualmente, o que eu estou fazendo é que vai contar como sendo certo ou errado. Não adianta eu frequentar, seja lá o que for, 7 dias por semana, se quando eu estou ali dentro, o meu pensamento está onde? Ou quando eu saio dali, o que eu faço? Então, cada um de nós deve se conhecer para saber quem é realmente, quem somos nós, na nossa essência. E a gente percebe isso nos momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, de aflição, ou até de raiva, quando a gente extravasa quem realmente nós somos. Então, para que a gente não tenha, às vezes, surpresas com relação a isso, é que a gente deve se alimentar daquilo que a gente quer falar, daquilo que a gente quer devolver para o mundo. A gente só vai colocar para fora o que a gente tem aqui dentro. Já dizem, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, não nos surpreendamos quando as coisas acontecem. É uma oportunidade, de novo, que a gente tem de se conhecer e de saber o que realmente tem ali dentro. Então, uma vida muitas vezes sem situações de conflito, ela acaba não demonstrando para nós o que realmente a gente precisa, que é ver quem somos na verdade. E qual o caminho, então, a seguir? O caminho é Jesus, mas muitas vezes a gente insiste em tentar buscar uma alternativa diferente disso, porque a gente não consegue viver ainda essas máximas que estão colocadas aqui. Então, é difícil? É, porque temos tendências diferentes disso. Mas tem uma coisa que a gente pode tentar a começar a fazer e se policiar com relação a isso, que na verdade é o segundo mandamento. É como eu gostaria que agissem comigo em determinada situação que eu estou colocando. Então, se a gente tiver sempre a medida de retorno, provavelmente a gente vai fazer a coisa certa. Se a gente for verdadeiro ao escolher aquilo que a gente vai realizar. Nenhum de nós quer dificuldade ou quer problemas. Nós queremos coisas boas, queremos colher bons frutos, mas para isso a gente tem que se dedicar a eles. E a gente sabe que o caminho fácil, aonde que ele acaba nos levando, o que que ele exige de nós, muitas vezes quase nada, e qual é o retorno que nós vamos ter mais adiante. Então, a proposta é essa. O caminho está lançado, o caminho de Jesus, que é o título, que nem ele nem ninguém disse que é fácil, mas com certeza é certo e todos nós sabemos disso.